Sergipe é o país do forró. Bem-vindo, Canjique Quentão. Quando chega mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Laiá, laiá. Sergipe é o país do forró. Tem moça bonita que só. Quando chega mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Laiá, laiá. Chega, pega, nega e dança, entra no xodó. É a noite inteira, essa brincadeira, é chamego só. Capela, areia, branca, distância, é do forró. Aracaju, doma da sorte, de sol a sol. Sergipe é o país do forró. Bem-vindo, Canjique Quentão. Quando chegar mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Laiá, laiá. Sergipe é o país do forró. Quando chegar mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Laiá, laiá. Santo forrozeiro é seu Luiz, é seu Luiz. Gonzaga Baião, bateu a sabra que foi feliz, e foi feliz. Na do meu sertão, santo forrozeiro é seu Luiz. Aqui sempre ouvindo teu cantar e teu amor. Tenho fé e esperança que um dia ele será. Santo sanfoneiro forte, meu Nordeste vai cantar. Santo forrozeiro é seu Luiz, é seu Luiz. Gonzaga Baião, bateu asa branca e foi feliz, e foi feliz. Lá do meu sertão, santo forrozeiro é seu Luiz, é seu Luiz. Gonzaga Baião, bateu asa branca e foi feliz, e foi feliz. Pro céu azulão, fui mostrar pra Deus menino, tudo que ele ensinou. Nós aqui sempre ouvindo teu cantar e teu amor. Tenho fé e esperança que um dia ele será. Certo, seu poneiro forte, meu Nordeste vai cantar. Santo forrozeiro é seu Luiz, é seu Luiz. Gonzaga Baião, bateu asa branca e fui feliz, e foi feliz. Lá do meu sertão, santo forrozeiro é seu Luiz, é seu Luiz. Gonzaga Baião, bateu asa branca e fui feliz, e foi feliz. O céu azulão. Comparação. A FM Sergipe é a melhor. E ponto final. Porque insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer, se ao teu lado sei tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais, mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale mais, e desse jeito eu vou trazer você pra mim. Eu recebo teu abraço, subornando o meu desejo tão antigo, e fecho os olhos para todos os teus passos. quantas vezes me dá raiva de querer, em concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem errado. Só o amor que por encanto aconteceu. E é só assim que eu perdoo os teus deslizes. E é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolves tuas crises. Em outras bocas não consigo te 17.987. Faz tempo, né? FM Sergipe. Adjan Souza e o Viva Feliz. Até as 9 juntinhos. Economizem tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus. Plano São Jorge oferece aos clientes a telemedicina. Entre em contato e você vai conhecer mais sobre essa super novidade, hein? Plano São Jorge, 799-9865-6598. Também tem o oferecimento de J. Nunes Construtora. Flor de Sal mais viver é J. Nunes Construtora. Você sabia que ganhar um carrão pode sair por menos que um lanchinho? Só com 10 ou 20 reais você concorre a um T-Cross zerinho, zerinho. Esse carrão, essa máquina. E ainda você pode levar mais 10 mil reais com a dupla bônus. E ainda mais 20 chances de ganhar 500 reais. É o Caso Cap, mais barato que um lanchinho. E pode mudar sua vida, viu? Caso Cap, realizando sonhos. Você quer comprar uma moto e não consegue aprovação? E ainda está negativado com score baixo? Conheça já o Libera Cred da Concord Motos e Yamaha. Também no oferecimento de APP 100% elétrico. Aqui a energia não para, assim como você. Recarregue seu veículo elétrico no APP elétrico. APP 100% elétrico. Nós acreditamos em você. FM Sergipe. Uma rádio completa. Os melhores locutores. As melhores músicas. Os melhores prêmios. FM Sergipe. Melhor em tudo. Estação Outono. Volta já! FM Sergipe. Novidade. Em junho, a FM Sergipe completa 42 anos. 42 anos! A melhor rádio do estado não para e sempre traz novidades. Oba! Além de novas promoções, vem aí uma nova plástica. Mais moderna, atual e vibrante. Em junho. Aguarde. Aguarde. FM Sergipe. Agora na FM Sergipe. Mundo Pet. Com Dr. Marcos Figueiredo. Fala galerinha do Mundo Pet. A utilidade pública de hoje será sobre doenças mais comuns em cães e gatos, incluindo a prevenção, diagnóstico e tratamento. Atenção nas dicas e se liga nos detalhes, caros ouvintes. Doença inflamatória intestinal. Prevenção. Ofereça uma dieta de alta qualidade e evite mudanças bruscas na alimentação. Reduza o estresse do animal. Já o diagnóstico são exames de fezes, exames de sangue, endoscopia para avaliar a inflamação intestinal. Sintomas incluem diarreia crônica, perda de peso, vômito e falta de apetite. O tratamento é a dieta específica para sensibilidade alimentar, medicamentos anti-inflamatórios, antibióticos e probióticos para restaurar a saúde intestinal. Busque sempre o médico veterinário da sua confiança, porque apenas ele irá traçar a melhor linha de cuidado para seu bichinho de estimação. Mais dicas como essa você confere a qualquer momento em nossa programação. Até a próxima, FM Sergipe, tá todo mundo ligado. Você ficou por dentro das dicas e curiosidades do seu animalzinho. Mundo Pet, com Dr. Marcos Figueiredo. Mundo Pet, oferecimento OZAF, hoje sempre conte com a gente. Acesse ozaf.com.br e conheça tudo que a OZAF pode oferecer para você. Shopping Prêmio, as melhores marcas, a maior variedade de serviços e os melhores preços em um só lugar. É bom contar com quem está sempre ao seu lado. Com a OZAF você tem isso há 25 anos e a partir de agora tem ainda mais. Conheça o OZAF Pet Cremação, uma despedida digna e respeitosa para o seu fiel companheiro. Um serviço completo com sala de despedida, cremação personalizada e remoção e suporte 24 horas. E o melhor, por apenas R$ 49,90 você pode se tornar um cliente OZAF e ter direito ao OZAF Pet Cremação sem custos adicionais. OZAF Pet Cremação, melhor adeus para o seu fiel companheiro. Tem um amor que é colo, que é cuidado, que é pra vida inteira. No mês das mães, de 2 a 16 de maio, o Shopping Prêmio convida você a viver momentos que tocam o coração. Um verdadeiro espetáculo de emoções, com apresentações escolares cheias de carinho, shows musicais e experiências pensadas para toda a família. É hora de retribuir todo esse amor. Aqui você encontra o presente perfeito. Shopping Prêmio, o nosso shopping. Rio Mar Shopping, o lugar todo seu. Informa a hora certa. Um minuto para as 8. Precisa ir ao supermercado e também na academia? Eu pulo no Rio Mar! Precisa ir ao banco, passar nos correios e renovar a habilitação? Eu pulo no Rio Mar! No Rio Mar você tem serviços bancários, supermercado, farmácias, conserto de relógios, academia, correio, agências de câmbio e viagens, além do CEAC mais completo do estado com mais de 140 serviços. Em vez de dar a volta na cidade, eu pulo no Rio Mar! De 15 a 17 de maio, aproveite o fim de semana completão com economia no Mix Mateus. Cerveja Império Gold Long Neck 210 ml 2,99. Bisteca suína o quilo 16,90. Contra filé bovino com osso resfriado quilo 32,90. Peito com osso especial quilo 24,90. Ofertas válidas até o dia 17 de maio, aproveite. Entre na nossa comunidade de ofertas, vem no zap do Mix Mateus e aproveite. Beba com moderação. O Plano São Jorge é aquele parceiro de verdade. E o patrão adora presentear nossos clientes. Todo dia 20, teremos sorteio de 10 Pix de R$100 para clientes adimplentes e novos clientes. No Instagram, @ Plano Funeral São Jorge, você confere os detalhes dessa super promoção. É o Plano São Jorge fazendo aquela notificação preferida para você o ano inteiro. Vem aí mais um lançamento da J. Nunes. Com subsídio de até 75 mil do Minha Casa Minha Vida e do Casa Sergipana, fica mais fácil transformar seu sonho em realidade. Aguarde. J. Nunes Construtora. Agora sim, o Aperipê dá um passo à frente e entra de vez na mobilidade sustentável. Com o Aperipê 100% elétrico funcionando 24 horas, você já tem onde recarregar o seu veículo elétrico com praticidade, segurança e confiança. Aperipê elétrico é mais comodidade para quem já escolheu inovar, mais incentivo para quem acredita em um futuro limpo e inteligente. Aqui a energia não para, assim como você. Aperipê Elétrico, nós acreditamos em você. Passe, conecte e siga seu caminho com energia renovada. Recarregue no Aperipê. Tá baratinho. Tá baratinho, Caju, capim da semana, tá menos que um lanchinho. Um corral, um T-Cross com 10 ou 20 reais. Comprando duas com seu nome, tem mais 10 mil reais. Tem carro, um monte de dinheiro, aí é bom demais. E com dupla bônus, ei, você ganha muito mais. Tá baratinho, Caju, capim da semana, tá menos que um lanchinho. Tá baratinho, Caju, capim da semana, tá menos que um lanchinho. Caju, capim! Eita, minha velha, vai ter forró. Bora. FM Sergipe, Farmácias Edson, Seven Car Multimarcas, Clube Car Proteção Veicular, Bahia Escape e Thiago Baiano apresentam. Já é sábado. No Yacht Clube vai rolar um forrozão car, forrozão da academia Força Máxima e Laude Contábil. É forró danado de bom pra mais de hora, menino. Com o Menino Acordeon, Forró Brasil, Andrezinho Jeito de Ser, Levi Viana, Aline Souza e Nineia Oliveira. Bicho que vai ser bom demais. Ingressos à venda na Academia Força Máxima, Real Calçados, Boteco Tô Chegando e Autopeças Macedo. Forrozão K. Vai ou vamos? Já virou tradição. Apoio Douglas Alô Baterias, Só Ducato, Fofão Multimarcas e Braúna, o rei dos preços baixos. Perde não, rapá. Nos Jardins, o bairro mais valorizado de Aracaju, surgiu Casa Jardins, um empreendimento com a qualidade Morando B. Apartamentos de 3 quartos com suítes de 101 a 111 metros quadrados e lazer completo. As obras estão em estágio final e o decorado já está aberto para visitação. Este é o momento de garantir seu novo lar. Ligue 3142-0908 e saiba mais. Registro de incorporação sob o R3 da matrícula 96857 do 5º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Aracaju. Chegou na unidade Solim Barra dos Coqueiros o exame de ultrassom. É isso mesmo, agora no Solim da Barra, além dos exames laboratoriais, citologia e colposcopia, oferecemos também o serviço de ultrassonografia. Estamos cada vez mais completos para cuidar ainda mais da sua família com qualidade, comodidade e aquele atendimento que você já adora. Agende agora mesmo seu exame de ultrassonografia no Solim Barra dos Coqueiros, 799-9135-0216. Aproveite as melhores condições e entre de vez no futuro da mobilidade com a GWM Cicosa. Garanta Haval H6 REV, veículo para vendas especiais por apenas R$ 167.995,80. E tem mais, o Hora 03, 100% elétrico, com tecnologia e economia de verdade por apenas R$ 169.000. A GWM Cicosa está de casa nova. Visite nossa unidade na Avenida Tancredo Neves e faça um test drive. Desacelere, seu bem maior é a vida. Está ampliando a tarifa social para dar um alívio no bolso e sobrar aquele dinheirinho que vai fazer a diferença no dia a dia de mais de 100 mil famílias no estado. Se você está no CadÚnico e atende os critérios da tarifa social, o desconto virá automaticamente na sua conta. Se não aparecer, procure nosso atendimento itinerante ou entre em contato através do 0800-400-4482. Iguaça Jeep, cuidado que chega junto! Informe 95. Oferecimento Atacarejo, o menor preço do Nordeste, chegou em Aracaju. Olá pra você, tá na hora de ficar bem informado. Olha só, sabia que dá pra receber as principais notícias do estado diretamente no seu celular e no WhatsApp? O G1 Sergipe também está presente por lá na aba Canais. É só buscar pelo nosso, aí no seu celular, no seu WhatsApp, ativar o sininho e receber as principais notícias de Sergipe direto no seu celular. Além disso, também tem esse serviço, acessando qualquer uma das nossas matérias lá no nosso site, tem um passo a passo completo. Então, para você ficar muito bem informado, acesse g1.com.br/se. Aqui quem fala contigo é Antônio Cardoso e daqui a pouco eu tô de volta na sua FM, Sergi. É só hoje, no Atacarejo. Assim, o peito sem osso, quilo, R$ 29,99. Filé de peito friato, quilo, R$ 18,79. Margarina Delícia, 500 gramas, R$ 6,25. Açúcar Cristal, nota 10, o quilo, R$ 2,89. Café Três Corações, 250 gramas, R$ 13,99. Leite La Sereníssima, 700 gramas, R$ 23,99. Sabão Bentivi, 400 gramas, R$ 2,35. Cerveja Império Ultra, sem glúten, 275 ml, R$ 3,69. Atacarejo, menor preço do Nordeste. Beba com construtora Estanza. Condições iguais a do Jardim Marivã, Aracaju nunca viu. Identifica a sua emissora. Pra valer, se você tem renda a partir de R$ 1.650, dá pra sair do aluguel e conquistar o seu primeiro AP no Jardim Marivan. E pra ficar ainda mais fácil, a entrada é a partir de R$ 200 e você pode contar com subsídio de até R$ 75 mil com o Minha Casa Minha Vida e Casa Sergipana. Jardim Marivan, viver bem é mais fácil com a Estanza. Acesse meuestanza.com e saiba mais. Programação do seu outono FM Sergipe. E a frase do dia é a seguinte, ó. Ainda que eu ande pelo vale dos FDP, não me tornarei um deles. Aí foi demais, hein? Alô, Andinho. Abraçando aí Anderson, do carro Copertal Z114, que faz 114, né? Faz a linha Aracaju, Itabaiana e Brito. Um abração, boa viagem, Andinho. Tudo de bom pra você. Meu amigo Wesley, trabalha aí na loja de rações. Alô, Wesley. Ele manda um abração aí pra Babalu. Babalu na Barra dos Coqueiros, hein? O famoso Babalu. Bom dia pra você, Babalu. Toda a turma aí que tá ligadinha na gente, meus amigos pedreiros, serventes de pedreiros, pra vocês que trabalham na construção civil, estão aí nos canteiros de obras, um bom trabalho, hein? Alô, motor! Bom dia, bom dia! Amado Batista. Nunca pensei que esse amor ficasse tão forte assim. Da forma que começou, fiquei surpreso sim. Mas foi o seu jeito que tornou perfeito o momento certo pra gente se amar. E veio do paraíso esse ser tão lindo. Você foi pousar, Sergipe. Borboleta azul me fez voltar a sonhar. Borboleta azul me fez voltar a sonhar. Devolveu pra mim meu sorriso assim, borboleta azul. Vou carregar esta paixão de norte a sul. Devolveu pra mim meu sorriso assim, borboleta azul. Vou carregar esta paixão de norte a sul. Os melhores locutores, as melhores músicas, os melhores prêmios. FM Sergipe, melhor em tudo. Bom dia, Dijan Souza. Bom dia, diga lá, Zé Carlos do Areal. Diga, flamenguista. Mais uma decepção, fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Faz parte. Uhum. Dijan, bom final de semana pra você, todos os seus familiares. Pra todos nós. E se passou uma música aí de Fernando Mendes para oferecer o pessoal lá em Grado Cardoso, em Dores, Centro Sergipe, tá todo mundo ligado. Vamos, um abração, viu? Vamos à luta, um abraço para você. Bom dia, o rei da comunicação do estado de Sergipe. Doutor Zairo. Nosso compadre, como sempre, querendo para você mais uma opção de trabalho. Mais... Quando não quiser ser locutor, passa a ser agricultor, catando seus... Os quiabos, é? Quiabos. Os quiabos. Eita, os quiabos, rapaz, diga... vai comer muito quiabo. Esses quiabos diga... aí, ó. Dá para fazer... Bom, né, pra saúde. Fazer caruru, né? Estamos aproveitando aqui, gente, para desejar a todos um final de semana excelente, uma boa sexta-feira e Aproveitando, pedir a música de Aline Barro, Ressuscite Me, para todos os nossos amigos e pacientes. Está todo mundo ligado na FM Sergipe, no programa Viva Feliz, com o nosso amigo Adjan Souza. E não deixando em branco, né? Desejar um excelente dia para nosso compadre Daniel Chapéu. O compadre Adjan Souza. Não, todo mundo ligado. Eu repasso para vocês, repasso. Bom dia, meu querido Adjan Souza, que é ali no Teamento Coqueiral. Gostaria que você passasse uma do brega rasgada aí e oferecer paninho da Rua São Cristóvão. Minha amiga Roseima na Barra dos Coqueiros. Para todos lá no mercado. Dona Lindara, seu Carlos. Aquele abraço, Justo dos Ovos, com sua esposa. Para Carlinho, batedor de laje. Mandar um abraço para Edu Amado, Nésia. Enfim, para todos, né? Gabino Santa Maria, sua mãe, Dona Dida. Para todos os melhores ouvintes, porque tá na FM Sergipe, com a Adjan Souza, tá todo mundo ligado. Todo mundo ligado, um abraço, Aline. Bom dia, meu amigo, todas as minhas, Adjan Souza, Luciano de Japãozinho. Que Deus dê uma sexta-feira abençoada, com muita saúde e muita paz, Adjan. Você também. Adjan, toca para minha amada Batista, pode chorar. Para minha felicidade, especialmente para você, Cacá Souza, Daniel do Chapéu, Teresa Cristina, Luz do Alto Jaqueira, Dolores do Bugio, Etinho, Lotação do São Antônio, meus primos Tijuquinha, Dacio, Nice, Biene e Demi. Toca, Dijan, toca. Tá todo mundo ligado, né? Todo mundo ligado. Um abraço para vocês aí, tá? Bom dia, Dija Souza. Quem está falando aqui é Selma. Gostaria hoje de pedir uma música. Qual? De Fátima Leão. Estou oferecendo para você com sua esposa. Estou oferecendo para Vandete, para Gilvan, para Creuza, para Léo, para Val, para Rei. Uhum. Para todos os ouvintes, um grande abraço, um cheiro outro no coração. Para você também. Que Deus te cubra de paz, de saúde, amém, de amor, de sabedoria. Amém. Obrigado. De todas as coisas boas desse universo, desse mundão. Coisa boa. Eu desejo para você, do fundo do meu coração e de minha alma, passe, por favor, passe uma música bem linda, bem romântica, de Fátima Leão aí. Passar uma caprichada para você, tá legal? Olá, gente. Você gosta de sonhar olhando as estrelas. O meu sonho é mais real depois do amor. Eu, igual você, não tenho pressa. Também acho bom a beça fazer carinho debaixo do cobertor. Eu, igual você, não tenho pressa. Também acho bom a beça fazer carinho debaixo do cobertor. Você ama matemática, eu adoro português. Me arrependo do que fiz, você do que não fez. Eu preciso de silêncio e você de multidão. Dois jeitos de ser num só coração. E é por tudo isso que está dando certo. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Segura minha mão. Toque, Edson. Seus braços, eu fico à vontade. Sou a pessoa mais amada da cidade. Nunca mais solidão. Você ama matemática. Eu adoro português. Me arrependo do que fiz e você do que não fez. Eu preciso de silêncio e você de multidão. Dois jeitos de ser num só coração. E